Fala pessoal, bom dia pra vocês. São agora 7 e pouco da manhã, ou sei lá, 8. E a gente está começando aqui o nosso primeiro podcast, videocast, né? A ideia aqui é a gente poder falar com vocês algumas notícias, comentar algumas notícias que aconteceram ao longo da semana. Não sei qual vai ser a regularidade disso aqui ainda. A gente está fazendo aqui o primeiro teste. E, enfim, para a gente poder também falar de mais assuntos além dos lançamentos da semana e ter um tempo maior, um espaço que a gente tenha mais tempo mesmo para poder mais liberdade, sem ficar preso a formatos, né, já existentes no canal. Então, vamos começar, Chazão, falando das notícias que a gente teve na semana passada, né? É, que estão bombando aí na internet. É, até agora, né, com a Comic Con que aconteceu aí na semana passada. E a gente teve, mais uma vez, DC e Marvel sendo o destaque, né, como já era de se esperar. A DC precisando meio que correr atrás do prejuízo que ela teve com aquele filme horroroso, quer dizer, aquele filme do médio. É, do Batman vs Superman, que quanto mais tempo passa, pior ele fica. Impressionante, acho que isso, cara. E, enfim. E a Marvel já garantido o seu lugar lá, né, no bom gosto popular. É. Só veio pra fazer um carinho na cabeça do ego, né, digamos assim. É, pois é, porque a Marvel não erra os caras, velho. Até agora. É só, velho, home run. Mas enfim, então vamos lá. Vamos começar falando da Marvel. Que a Marvel trouxe algumas coisas quase que exclusivas pra quem tava lá, né? Pouca coisa foi liberada pro público depois, né? Como o trailer do Doctor Strange e umas artes, e acho que quase que só isso, assim. É. Mas tiveram muitas notícias anunciadas lá, né? A gente teve, por exemplo, o Guardiões da Galáxia. Volume 2. Volume 2, né? No caso, uma notícia muito interessante é que foi revelado quem que o Kurt Russell vai interpretar no Guardiões da Galáxia 2. Ele vai fazer o pai do Star-Lord, do Peter Quill, né? Isso. Exatamente. E ele é um planeta. Isso que é a parte mais louca, cara. Ele é um planeta vivo. Na verdade, ele é a manifestação de um planeta vivo quando ele se personifica, sei lá, não, cara. É um negócio viagem. Muito louco. Eu espero que seja fácil de entender e não fica, eles não percam muito tempo explicando e isso. E pelo, né, que eu li, o planeta tem barba e os caramba. O planeta. Olha, se o primeiro Guardiões da Galáxia não fosse tão bom, eu acho que eu não estaria tão tranquilo assim. Eles têm um voto de confiança, né? Tem. E uma outra coisa legal desse filme que eu descobri é que o Sylvester Stallone também tá garantido. Então ele vai ter um personagem nesse filme. Olha aí, cara, eu nem tinha sabido. E o Van Diesel volta, mesmo com o Baby Groot. Ele vai falar o quê? Uma vozinha. É, eu não sei o que ele vai fazer. Vai fazer vozinha de árvore. Mas ele tá no cast também. Vozinha de broto. E assim, o cabuloso é porque o Guardiões da Galáxia não foi só um anúncio, foi o anúncio mais esperado dos né, do evento da Marvel na Comic Con. Na Comic Con. É, porque eles mostraram uma cena e um trailer lá pra quem tava lá, então foi muito doido. O pessoal falou que vê o Baby Groot, que agora ele saiu do vaso e ele. A gente viu uma arte, ele saiu um pouco tempo antes da Comic Con, saiu uma arte conceito do filme, onde o Baby Groot estava lá, em uma posezinha de ação, assim, bebezinho, assim. Enfim, e aí agora eles viram isso em ação lá, e parece que aquele cara azul, que óbvio que eu esqueci o nome, que assovia e faz que é um personagem. Ele podia ter sido o vilão do filme, né? Porque ele é muito mais legal do que o... Mas depois é, o negócio é que ele não é vilão, e agora ele tá meio que... Eu não sei se ele é um dos guardiões, eu não entendi direito, mas parece que ele vai ter um papel mais importante nesse filme, de maior destaque, de parceria com os guardiões, foi isso que eu entendi. Se a gente estiver falando merda também, galera, desculpa, digita aí embaixo, xinga a gente tá só comentando aqui. Vamos lá, Homem-Aranha, cara, Homecoming, tá vindo aí, e eles mostraram também um trailer com uma vibe muito John Hughes, né, filme, o que era... o que estava sendo anunciado desde o começo, na verdade, de quando eles vieram com essa notícia de que iam fazer um Homem-Aranha mais na idade mais escolar, não é? Mas de novo, um novo Homem-Aranha, né? Pois é, então acho que foi uma pegada muito interessante. Assim, pouco tempo depois da Comic Con, eles anunciaram que esses filmes do Harry Potter vão esses filmes do Homem-Aranha vão funcionar como os filmes do Harry Potter. É verdade. O Kevin Feige falou, o cabeça da Marvel, anunciou que eles vão tratar o Homem-Aranha como o Harry Potter, assim, no sentido de que ele vai evoluindo na escola ao longo... junto com você. Nos filmes dele, sacou? A escola vai ter um papel importante em todos os filmes do Homem-Aranha. Eu tô meio com preguiça desses filmes do Homem-Aranha, mas a aparição do Homem-Aranha no Guerra Civil... No Guerra Civil foi legal, né? E com a parceria com o Tony Stark, então... Eu tô com preguiça, mas vai que dá, né? Pois é, eu vi o Cop Car, que é a viatura, não sei se é o nome aqui no Brasil, que é o filme do diretor, o filme que conseguiu o papel de direção nesse filme pro diretor do filme, que claro, não sei o nome dele agora, mas que tá no canal, inclusive, você pode ver lá a minha crítica, onde ele trabalha muito bem com criança, assim, e nessa vibe de dos anos 80 ali, você vê que ele tem uma sensibilidade interessante pra isso, e eu acho que pode funcionar muito bem isso nesse Homem-Aranha, eu tô curioso pra ver, com certeza. Vamos mandar aqui, a gente tem também o Thor, que parece que eles vão pro planeta Hulk, foi isso que eu entendi, o Hulk vai usar uma armadura, e enfim, vai rolar um planeta Hulk. O que eu entendi é que, na verdade, vão ser problemas do Thor, e o Hulk... vai aparecer porque ele meio que no Avengers 2 ele foge, né? Ele some, né? Ele pega uma nave e vai embora. E aí é porque ele tá com medo de destruir o planeta. Quem? O Hulk? Eu não lembro desse detalhe. Foge na nave? Pega um avião e vai embora. Ah, tá. Porque ele tá meio com medo do poder dele de destruir o planeta. Porque ele tem aquela luta com o Homem de Ferro e tal. Aí parece que ele meio que se isola sozinho nesse lugar. E o Thor tá lá nas brigas lá da Thorlândia lá, foda-se. É, Asgard. Asgard, isso. E aí parece... Thorlândia é massa também, né? E aí parece que o vilão, que eu não sei quem é ainda, vai mandá-lo pra esse planeta, vai ser tipo uma... sei lá, uns jogos do Thor, assim, o Thor vai ter que lutar e vencer lá uma série de dificuldades pra poder sair desse planeta. E o Hulk vai estar lá. Saquei. Parece, nesse planeta. E aí é isso, ele tá com a armadura, assim, de um braço só. O Hulk tá com a armadura de gladiador, assim. Pois é. Porra, tomara que seja legal, cara. Eu gosto muito do diretor, o Taika Waititi. Sei lá, provavelmente eu errei o nome dele. É, Taika Waititi que escreve, né? Bom, beleza. Ele fez o What We Do in the Shadows, cara. Ele é muito bom, esse cara, velho. E ele fez um filme agora, acho que é Hunt for the Wild People, sei lá, o nome assim, que estreou recentemente nos Estados Unidos e já tá sendo muito bem falado. Foi muito bem falado no Sundance Film Festival no começo do ano. E eu tô muito ansioso pra ver esse filme também, porque esse cara tem uma sensibilidade pra comédia que é, cara, ímpar, assim, ele é muito bom. E eu quero ver isso sendo trazido não só pro universo da Marvel, como pro filme do Thor com o Hulk, cara. Pois é. Pô, o filme que além de Planeta Hulk, de Thor Gladiador, de Hulk Gladiador e Thor, vai ter uma vibe meio buddy cop e vai ser um filme, provavelmente, com muita comédia. Pois é. E é legal que... diz que o Hemsworth, né, o Thor vai ficar careca em algum pedaço da história. Olha aí, rapaz. E o Loki volta, né, o Tom Hiddleston volta como personagem do Loki. Massa. E parece que a Kate Blanchett vai aparecer também. Ela vai ser uma vilã. Pô, esse filme tá bom, cara, beleza. E pra terminar, a gente teve o anúncio da Capitã Marvel, né? Quem que foi escalada pra ser a Capitã Marvel? Eu confesso que eu não conhecia nada. Capitã pois Marvel. É, não sei nem quem é, mas também eu não leio quadrinhos, galera. Se você leu e ficou ofendido, foda-se, porque eu não leio. Paciência, a vida é assim. Mas quem foi anunciada foi a Brie Larson, que é a atual vencedora do Oscar de melhor atriz. Coadjuvante não, atriz mesmo, né? É atriz mesmo, pelo Quarto de Jack. E eu acho que quando você está adicionando talento a uma franquia, eu acho que é só pontos positivos, não vejo nenhum problema. Parece um personagem. Também não conheço o personagem. E a Marvel, eu acho que o fato da gente não conhecer o personagem não é um problema. Porque, por exemplo, Guardiões da Galáxia. Guardiões da Galáxia, agora o Doutor Estranho. São todos personagens que ninguém. O próprio Homem de Ferro, quando começou também. Então, esses personagens que eles têm agora, a gente conhece por causa dos filmes. Quer dizer, eu pelo menos conheço por causa dos filmes. Porque antes eu conhecia só o Homem-Aranha, X-Men, alguma coisa de Demolidor. E esses outros eram muito assim, já tinha ouvido falar. Pra quem não conhece os quadrinhos, realmente esses personagens que a gente conhece hoje em dia é por causa do filme. Porque antes eles eram... Acho que isso que é o grande O próprio Deadpool também, que era... Exatamente, assim. Eu acho que isso é o grande, sei lá, a coisa legal da Marvel, né? Que eles conseguiram lançar um universo cinematográfico dos mais... bem feitos que a gente tem hoje no cinema, de uns personagens que teoricamente tinham muito pouco apelo, né? Eles conseguiram mandar muito bem com todos eles, né? Mas enfim, DC, cara, DC a gente teve um anúncio do Ben Affleck que vai dirigir, não foi confirmado, na verdade já tinha sido anunciado, não, mas agora confirmaram, né? Que o Ben Affleck vai dirigir o filme solo do Batman, o que eu tô muito curioso pra ver. Pois é. Eu gosto do Ben Affleck como diretor. Eu gosto do Ben Affleck porque ele entende como funciona Hollywood. Ele é um dos, né, dos queridinhos de Hollywood e tal. Mas ninguém aguenta mais filme do Batman, meu Deus do céu. Pois é. Batman Lego vai ser muito melhor, hein? Pois é, tem isso. Isso que eu tô falando. Esse ano a gente teve Batman vs Superman. Esquadrão Suicida, vai ter o Batman também. Teve o Killing Joke, que também é um filme do Batman. Filme do Batman. Então você já tem três Batmans diferentes aí. Ah não, três Batman não, Ben Affleck, né? Mas eu digo, o Batman do Lego também, que vai lançar ano que vem. Então a gente tá com três Batmans diferentes, rolando no mesmo tempo. Eu acho que eles têm que tomar muito cuidado pra, não, pra a gente não cansar do Batman. Claro que é difícil cansar do Batman, ainda mais quando ele é muito bem feito, assim, falando em Batman Lego ali aqui. Mas enfim. De boa, vamos... Vamos. Senhor Incrível, tá? Senhor Incrível. Tá cansando, cara. Vamos torcer pra que seja bom, né? Eles estão precisando dar uma revigorada nessa universo cinematográfico deles. E mas... parar de mamar na teta de um personagem só, velho. Pois é, cara, tá meio complicado. Mas enfim, a gente teve também trailers que eles divulgaram, até porque eu acredito que eles precisavam divulgar esses trailers, porque tava feio o negócio pra eles. E eu gostei muito dos trailers, cara. Mulher Maravilha e Liga da Justiça. Isso. Cara, e são bem legais os trailers. Nossa, muito doido. Então, o Mulher Maravilha é bem legal porque ela é o melhor personagem, na minha opinião, do filme do Batman vs Superman. Também acho. Ela é muito boa. E então eu, pelo menos, fiquei com vontade de saber. Então, de ter a história da Mulher Maravilha pra gente poder acompanhar esse personagem, porque eu achei que o casting ficou muito bom. Eu não sei qual é o nome da mulher. Gal Gadot. Eu achei que ela ficou muito boa no personagem. E eu honestamente não conheço nada da Mulher Maravilha, assim. Eu só sei da nave, do avião invisível. Pois é. E da corda da justiça lá, da pois verdade. É. Teve uma série aí dela nos anos, sei lá, 70, 80, sei lá. Que o pessoal ficou conhecendo mais ela 60, né? Pois é. Então, tem muito tempo que ela apareceu assim, que ficou famosa com essa série, e depois só em desenho animado que a gente vê ela, mas é muito legal que é a primeira vez que eles estão conseguindo bater a Marvel em alguma coisa, né, cara? Eles estão trazendo o primeiro filme protagonizado pra uma mulher de super-herói, né? Antes da Capitã Marvel, que só vinha em 2019, sei lá quando que vem essa porra, mas... E o trailer tá muito bom. Muito bom. Velho, muito doido, cara. Eu fiquei louco pra ver esse filme. Eu esqueci o nome da diretora, vou ver se encontrou aqui, mas enfim, cara, o filme parece que vai ser muito interessante, as cenas de ação são muito, muito loucas, muito bem feitas, e eu acho que vai ser um filmaço. Agora, o Liga da Justiça é mais complicado, o trailer é bom também, eu achei que o da Mulher Maravilha foi melhor, o trailer... Mas eu fiquei empolgado pro Liga da Justiça, sim. A gente tem o Ben Affleck recrutando, né, todos os heróis. E a cena dele com o Flash é engraçada. Eu funcionou pra mim. Não, ficou boa. Uhum. Mas eu acho que eles... Eu não sei, vamos chamar de Marvete, mas o Flash ficou me parecendo muito o Homem-Aranha do Guerra Civil. E ele, é como se fosse o Tony Stark, né? Pois é. Então, eu sei que o Batman realmente, ele tá até mais velho e tal, então ele tá nesse papel de criar a Liga da Justiça e tal. Mas eu achei essa cena muito, muito, muito parecida com o Tony Stark e o Homem-Aranha. Então, eu achei que ficou engraçado, ficou legal, eu espero que dê certo, mas... É, vamos ver, né? Eu gostei, eu espero que funcione. Eu acho que sim, se você vai copiar de algum lugar, que copie de um lugar bom, né? Isso. Então, eles estão mandando bem. O Aquaman... Pois é, o Aquaman que foi isso, o que eu gostei, cara. Mais. Nossa senhora, velho. Eu senti muita firmeza ali, velho. Porque o ator que eles colocaram pra fazer o Aquaman ficou... Caraca, eu não sabia que eu tava com tanta saudade do Khal Drogo até eu ver esse trailer, sacou? Porque o cara mandou muito bem, velho. Eu fiquei, tipo, impressionado. Falei, olha, acharam o Aquaman, velho. Pois é. E é o porra do maluco que fala com peixe, velho. O poder dele é falar com peixe. Ô peixe, bom dia, sei lá o que ele fala. Mas o Jason Momoa é o cara pra fazer. O bicho impôs ali um respeito no personagem que. Mas eu não gostei do trailer, eu achei que ficou meio confuso, assim. Não é que eu não gostei do trailer, achei que ficou confuso essa parte do Batman e o Aquaman, assim. Nada vai apagar. Perdão, falando de boca cheia. Mas nada vai apagar o fato de que eles descobriram quem são os super-heróis por um e-mail com os videozinhos já com logo, né? Isso realmente, nem na versão estendida lá, na Ultimate Edition, eles conseguiram consertar isso, porque não tem conserto essa cagada não, cara. Isso aí. É lembrar que a bunda tá suja e andar e assar. Mas o filme vai ser... com a bunda assada mesmo. Então... Eu acho que não vai ter jeito de errar nesse filme aí, porque... Bom, só pra falar aqui, o nome da diretora é Patty Jenkins, da diretora do Mulher Maravilha, e ela dirigiu o Monster. Que é um filmaço, né? Com a Charlize Theron, né? Uhum. Foi a Charlize Theron que ganhou o Oscar. Ela ganhou o Oscar, né? Por esse filme. Então, parabéns pra Patty Jenkins e vamos lá. E dirigiu The Killing. Uhum. O seriado. Pois é. Seguindo em frente, Chazão. Agora... a gente teve também alguns outros trailers na Comic Con. A gente teve trailer do Kong Skull Island. Pois é, que eu descobri umas coisas... Que você não sabia? Que eu não sabia. Pois é. E o do Rei Arthur, do Guy Ritchie. Não é Guy Ritchie? Guy Ritchie. Pois é. O ex-marido da Madonna. Ele mesmo, cara. E vamos comentar primeiro do Kong Skull Island? Bora. Onde a gente vai ter, não sei se você sabe disso, ou talvez você tenha descoberto isso, que eles estão... indo em direção a um filme de Godzilla contra King Kong. Nossa. E por isso, o King Kong é gigantesco. O bicho é bizarro. Bizarramente enorme, velho. A mão dele é maior que uma montanha. Nossa senhora, velho. É muito louco. E aí, eu acho que eles mandaram... Eu gostei do trailer. Mais uma vez, a gente tem Brie Larson aí num filme... enfim, que a gente tá comentando aqui, né? Blockbuster, né? E ela tá colhendo os frutos do Oscar dela, que foi merecido, na minha opinião. E aí a gente tem também o Tom Hiddleston, o Loki. Tem o Loki, tem o John Goodman. O Samuel Jackson. E o cara que fez o Easy E. O cara que fez o Dr. Dre. Pois é, do Straight Outta Compton. O elenco é bom, o trailer é interessante, eu tô animado. Eu só espero que eles mostrem mais King Kong nesse filme do que o Godzilla no filme do Godzilla, que fez talvez foi um cameo, assim. No trailer do King Kong já apareceu mais King Kong do que no filme do Godzilla. Exatamente. Mas é assim, eu tenho que dizer, velho, eu achei muito imbecil essa ideia. É porque agora o Hollywood está com essa mania de fazer série. Tudo tem que ter uma sequência. Uai, tem que ter grana, 3, 4 filmes. Porra. Que bosta. Alien vs Predador já não deu certo, Hollywood. Vocês não precisam ficar metendo... Caraca, mas quantos anos tem isso? Fred vs Jason? Essas bostas de grandes vedetes, grandes marcas, lutando umas contra as outras. Mas aí a gente tem também Batman... não, esquece, vamos lá. Guerra Civil foi o único que deu certo, assim, a luta do... Bom, mas beleza. E a gente teve também o Rei Arthur, né? Não, no caso, o filme do Guy Ritchie que... Cara, o Guy Ritchie, sinceramente, desde Snatch, que ele não... É, nenhum filme dele é tão bom quanto o Snatch, eu acho, de verdade, assim. Eu não sou fã do Sherlock, do filme do Sherlock. Não, os Sherlock são bons. Eu não Sherlock consigo, eu acho meio... O 3 boa. É muito fera. Que 3? Nem 2. O 2. Pode pois cortar é. Esse, produção. Pois é, mas enfim. Porra, são incrível. Tá, vai pra merda. Caralho, velho, até o Martin McFly. Mas ele é Parkinson também, deixa ele pra mexer. Foi palha essa piada, desculpa, galera. É, mas enfim, a gente teve o Guy Ritchie aí, não tá mandando muito bem, assim. É um diretor ok. Eu não acho que ele é mais um puta diretor, acho que ele é um diretor ok. Pô, o filme foi muito massa, o último que ele fez. O Man From Uncle. Man From Uncle é muito massa. Não é o melhor dele, nem é de boa, então, é de boa, tá ligado? Diretor de boa, então eu espero que esse Arthur seja de boa também. Eu acho interessante. É claro que é uma história que a gente tá cansado de ouvir. Pois é. Era o que eu ia dizer. Eu adoro o Guy Ritchie, acho que ele é um dos diretores mais legais que a gente tem, assim, na atualidade. Mas eu vi o trailer e eu achei uma bosta o trailer. Uma bosta? Achei muito ruim. Não. Achei os efeitos especiais do trailer muito ruins. CGI é ridículo, dá pra ver, obviamente. Né, tem umas lutas lá, obviamente é CGI. Uhum. É, tem os famosos cortes do Guy Ritchie, que são sempre muito legais. Que é legal, né? Mas o argumento do filme, né, esse negócio do Rei Arthur e... É meio cansativo. É tanto que o filme vai estrear lá nos Estados Unidos, pelo menos, em fevereiro, onde é conhecido por ser meio que um dumping ground, assim, tipo um depósito de filme que não é tão legal assim pra ver se dá uma grana. A gente teve um grande sucesso esse ano e no ano passado, em fevereiro, com o Deadpool e o Kingsman, né? No ano passado e o Deadpool esse ano. Então vamos ver, né? Tomara que funcione. E tem o Jude Law, né? Que vive fazendo filme também, ele fez os Sherlocks, né? Enfim. É, beleza, e é isso que a gente vai falar de notícias da Comic Con, tá bom, tá, teve mais um monte de coisa que foi anunciada, séries da Netflix, mas aí também vamos seguir em frente. Bola aqui. Pra frente. O que eu queria falar, Chazão, era da bilheteria, cara, da semana. Eu gosto muito desse assunto, eu não sei por que que eu sou tão aficionado assim com esse assunto, mas eu acho interessante comentar. A gente está fazendo lá no nosso Facebook, se você não acompanha o Facebook do canal, toda semana a gente posta o resultado dos 5 melhores da semana, né, enfim. E aí, vamos comentar aqui um pouquinho disso também, né, cara. A gente esteve aí falando em franquias que já estão... já foram adaptadas várias e várias vezes. A gente teve estreando em primeiro lugar aqui no Brasil a lenda de Tarzan, cara, que é um negócio que a gente já cansou de ver várias e várias vezes. Pra mim, a melhor versão até agora é a da Disney. Pois é, não é? Com a música do... Do Elton John? Não. Phil Collins. Phil Collins, é verdade. Elton John não. Elton John é Rei Leão, né? Mas enfim, que mandou muito bem, cara. Que é, assim... 11 milhões, fez 11 milhões e poucos, de 400. Só no Brasil? Só no Brasil, assim. O que é bom, assim, não é um puta de uma estreia, não, mas garantiu aí um primeiro lugar, tirando Dory, que tava 3 semanas já em primeiro lugar, desde a sua estreia. Que é um filme muito bom, né? Que conseguiu fazer mais 8 milhões e 200. E esses filmes, assim, as crianças estão de férias agora também, meus filhos, por exemplo, estavam de férias. Minha filha foi ver Procurando Dory, foi ver Era do Gelo. Então, assim, é de se entender por que esses filmes agora... a gente tem, primeiro, A Lenda de Tarzan, e segundo, Procurando Dory. Terceiro, Era do Gelo, com 7,8 milhões. E Carrossel 2... Com 3,5 também milhões de reais. Ou seja... filmes pra criança, né? Total. Nas férias. Carrossel 2 conseguindo se manter em quarto lugar e derrubando o Caça-Fantasmas, que saiu de estreou em terceiro e já caiu pra quinto lugar, com 3,5 também, mas pouco menos do que o Carrossel 2. Esse Caça-Fantasmas é... Assim, a gente até fez o review, confere lá, mas é um filme que já chegou fadado ao sucesso. É, porque a campanha de marketing dele foi horrorosa, né, cara? Eles conseguiram ter no seu primeiro trailer o vídeo mais com mais dislikes do YouTube, né, da história, sei lá, mas enfim. Mas também, cara, sei lá, eu não achei o filme tão ruim assim, eu achei muito divertido, consegui dar boas risadas. Não fiquei apaixonado, mas eu também não sou um grande fã do primeiro filme, assim, eu acho um filme legal também, melhor do que esse, mas esse também não é de todo ruim não, eu acho que ele merecia um pouco mais de dinheiro, e é interessante que eles estão tentando lançar um universo cinematográfico também, né? Como todos estão querendo fazer hoje. Pois é. E eu acho que é uma franquia que dá caldo ainda, sacou? Então eu esperava que ele fizesse um pouco mais dinheiro pra pelo menos a gente ter uma segunda tentativa aí, né, isso, de abordagem desse universo. Mas enfim, vamos ver o que ele vai fazer. Não vai estrear na China, o filme foi proibido na China, então isso vai prejudicar um pouco a bilheteria. E enfim, a gente fala de bilheteria aqui justamente porque é a linguagem que a Hollywood entende, né? Money, money, money. Money, money, money. É o que dita se vai, o filme vai ter sequência ou não. Se, por exemplo, os dois caras legais que a gente teve estreando, eu acredito que estreou semana passada também. Estreou foi, mal. Semana passada, estreou com sétimo lugar, cara, fazendo 1 milhão e pouco. Ele estreou muito mal nos Estados Unidos também, o que é uma pena porque eu ainda não assisti, mas tudo que eu ouvi falar é que é um dos melhores filmes do ano. E que o pessoal reclama muito que a Hollywood não faz filmes originais. E quando faz um puta filme desse não é e prestigiado, sacou? Assistir, E aí fica complicado também, porque Hollywood olha os números e fala, ó, o que que tá em primeiro? Lenda do Tarzan. Então o que a gente vai fazer? É Rei Arthur, tá vendo? É tipo isso, sabe? Em vez de a gente valorizar novos projetos, a gente acaba indo pra aquilo que a gente... Enfim, para esses blockbusters de fórmula pronta já, que estão dinheiro, vai falar o quê, né? É, pois é, vai estrear semana que vem o Jason Bourne, que é isso, né? O quinto da série, o quarto com o Matt Damon. Exatamente. Que a gente também já fez crítica, review. Que já estreou, na verdade, essa semana, né? É, estreou hoje. Estreou hoje que a gente tá gravando... Não, estreou ontem, a gente tá gravando isso na sexta, isso, não sei quando você estreou, mas já tá em cartaz, você pode... E conferir isso, que ele já está em cartaz. Eu estou procurando aqui, Chazão, porque esse ano a gente já teve quatro... Rapidinho, tá? A gente teve quatro filmes já entre os maiores filmes de bilheteria mundial, assim, da história do planeta. Então, só procurar esses dados aqui. Bom, o Star Trek estava para vir aí e pela repercussão na Comic Con e nos Estados Unidos, parece que o filme é legal. Ele estreou em primeiro lugar lá nos Estados Unidos também, mas não foi um puta de uma estreia assim, não. Ele conseguiu fazer, eu acho que 50 e poucos milhões de dólares lá. O que era complicado, porque assim, a atenção estava toda voltada para Comic Con, né? Então, vamos ver como ele vai performar na segunda semana, se ele vai ter uma queda baixa de bilheteria. Se tiver, eu acho que ele tem chances de fazer uma boa grana aí. E já foi autorizado, já falaram que vão fazer o quarto filme dessa série, onde o Chris Hemsworth vai voltar como o pai do Capitão Kirk, que ele fez no primeiro filme. Foi um Chris Hemsworth pré-Thor. Pré-Thor, né? E agora que ele virou o Thor, eles vão dar um jeito de trazer ele de volta. Vai ter uma questão de viagem no tempo aí, eu acho que vai ser bem interessante. Pra falar agora aqueles dados lá, a gente teve Capitão América, Guerra Civil, que já fez mais de 1.1 bilhão de dólares no mundo inteiro, né? E já garantiu o 12º lugar na bilheteria de todos os tempos. Overall de todos os tempos. Exatamente. A gente tem já Zootopia também, outro da Disney, que já fez mais de 1 bilhão também. Tem Jungle Book também da Disney, com 939 milhões. Ah, pô, Zootopia é muito doido também. Também. Né? Zootopia é melhor, inclusive, que Jungle Book, porque é original. Exatamente. E Procurando Dory, também da Disney, com 786 milhões, garantindo o 61º lugar, né, no mundo inteiro. Ou seja, quatro filmes da Disney entraram para a lista dos 100 das 100 maiores bilheterias de todos os tempos, porque, até agora, esse ano. A gente fica falando que a Marvel tá brilhando, mas a gente não pode esquecer que a Marvel é da Disney no cinema, com certeza, né? Então a Disney não errou uma ainda, né? Tipo, não, esse ano é o ano da Disney. Esse ano passado foi o ano da Warner com Velozes e Furiosos, Jurassic Park, Minions. Esse ano a Disney tá... E ainda tem o Rogue One pra sair aí no Isso ano. Porque o Star Wars Force Awakens, que ficou muito tempo em cartaz no começo desse ano, tá contabilizado como filme do ano passado, que é o terceiro filme de maior bilheteria da história, com 2 bilhões. Não chegou a passar Titanic e, nossa, óbvio, senhora. Avatar, que é o primeiro. Beleza, Chazão, vamos seguir em frente aqui. Bora. Ah, queria falar sobre filmes que a gente assistiu ao longo dessa semana, cara. Beleza. A gente fala no canal dos filmes que a gente, né, cobre, né, as estreias da semana, mas a gente vê, pelo menos eu acredito que a gente veja, alguns filmes ao longo da semana que não são necessariamente estreias, alguma coisa Netflix ou algum outro filme que a gente não conseguiu pegar a cabine. E eu queria aproveitar pra gente falar um pouco deles aqui, já que a gente tem com esse espaço aqui agora, né, Chazão? O que, que você viu aí de interessante semana essa passada, semana, assim, por aí? Eu tenho que... Eu sempre volto aos clássicos, aos melhores de todos os tempos, e eu vi de novo Matrix. Olha aí. É que... Eu tava lendo umas coisas, assim, filosóficas, e eu falei, nossa, Matrix é o filme filosófico e de porrada tudo ao mesmo tempo. Filosófico e é o meu filme favorito de todos os tempos. A gente, inclusive, tem um vídeo sobre nossa, os nossos filmes favoritos, e Matrix se mantém como o meu filme favorito, porque... Bom, porque é isso, o cara revolucionou o cinema, tá pra sair um filme ainda que... De novo, que seja tão fantástico assim visualmente quanto Matrix, e que seja tão interessante, não só tecnicamente, mas em um roteiro muito bem escrito. Não, muito bem feito. Muito bem. Eu acho que esse filme é tão bem feito que botou os irmãos Wachowski, agora as irmãs Wachowski, na época os irmãos Wachowski, no mapa, num ponto que até agora eles estão colhendo frutos disso, assim, porque depois disso eles não conseguiram fazer nada perto, até com a sequência de Matrix, aliás, é uma pena que existam, né? Era melhor ter ficado só com esse, porque é uma joia, não precisava de... Pois é, mas se eles fazem alguma coisa ainda hoje, e olha que eles já tentaram se queimar várias vezes com alguns projetos bem ruins, é por causa de Matrix, sem dúvida nenhuma. E eu vi um outro filme, que esse tá menos ainda no radar hollywoodiano, etc, inclusive porque não é um filme americano, é um filme francês. Eu vi Chocolate, o filme que traz o ator de Os Intocáveis. Intocáveis. Os Intocáveis aqui de Intocáveis, o Omar Sy. Omar Sy. Jurassic World. Jurassic World. E ele faz um palhaço negro na virada do século XIX pro XX, e é um filme, assim, muito, muito bem feito, muito, muito triste, mas que eu recomendo, assim, é uma experiência difícil, mas é isso, só no cinema, num cinema que tem menos pretensão de ganhar dinheiro, para você ver coisas desse tipo, assim, e um filme muito bom, com atuações que a gente geralmente não vê em filmes hollywoodianos, etc, então... Esse eu recomendo bastante, assim. Maravilha. Um filme que tá no cinema. Esse dá pro pessoal ver ainda, hein? Dá pra vá no cinema assistir, porque... Mas isso, vá preparado, leve seus lencinhos, porque é choradeira. Massa. Boas recomendações, Jezão. Eu, falando em filmes, seu filme favorito, Matrix, o meu filme favorito, inclusive, tá aqui, é o The Big Lebowski, o Dude, né, no caso. Ah, eu vi também essa semana. Tu viu? Cara, como eu amo esse filme, Chazão. Puta que pariu. Eu vi esse filme pela segunda vez esse ano. Esse ano passado eu vi esse filme umas 3 vezes. Eu adoro esse filme, eu vejo ele sempre, porque... Enfim, eu acho esse filme o melhor filme que eu já vi na minha vida. Eu adoro tudo nesse filme. E fui rever agora. E mais uma vez, cada vez que eu revejo o filme, eu encontro novos pequenos detalhes que enriquecem o filme ainda mais pra mim. E, cara, é impressionante como é um filme que eu consigo ver e aprender e tirar mais coisas dele. A filosofia de vida do Dude pra mim é demais, cara. Pô, o outro personagem, o Walter também. Não, os personagens todos secundários são incríveis. São incríveis. Como é que é o nome do jogador de boliche meio ticano? Ah, o Jesus. O Jesus é sensacional. É muito doido aí, lambendo a bola assim, encostando a língua na bola. É muito doido, cara. Esse filme, os irmãos Coen são meus diretores favoritos por causa desse filme. Claro que Fargo e Onde Será Que Não Tem Vez, enfim. Esses outros, eu gosto muito de Game Depois de Ler também. E aí, cara, cadê você? Sei lá, o Brother Weird Al, sei lá. Esse filme... Eles sempre trabalham com os mesmos atores, né? E eles sempre mandam bem. Eu gosto muito deles, eu acho que eles são um dos melhores diretores de Hollywood na atualidade. Eu gosto, eu acompanho muito o trabalho deles. Tive o prazer de ir esse ano na minha primeira cabine do filme deles, no Ave César, que não que é um não filme é tão legal, legal, um filme bem aquém daquilo que eles conseguem fazer. Mas enfim, eu revi o Big Lebowski e eu amo esse filme. Só pra completar, o Big Lebowski, a primeira vez que eu vi, eu achei, pô, é legal. Mas aí eu vi agora de novo e eu me caguei de rir. É muito engraçado, eu me diverti, cara, muito mais dessa vez, porque eu mais ou menos já sabia o que ia acontecer. Uhum. Então eu prestei atenção nas falas. No... Nossa, as frases desse filme. É um filme que ele é muito citável, assim, sabe? É quase que um Duro de Matar da comédia. As frases, todas as frases você consegue pegar e citar, enfim, são muito bons movie quotes, digamos assim. É, eu vi também... That's just your opinion. That's just like your opinion, man. Ok, vamos lá. Eu vi também Batman, a Piada Mortal, que é uma adaptação, uma animação, né, de uma HQ muito popular lá não, na história da DC. E eu não conhecia a história, como eu já disse aqui, eu não sou de ler HQs. Então eu tinha ouvido falar muito, mas muito, muito bem dessa história. Quando eu fui assistir o filme, eu não gostei. Não, eu entendi, mas eu não gostei muito, assim. Eu achei a história... Eu acho que eu também estava com uma expectativa tão alta que prejudicou a minha apreciação por esse filme, porque... Não foi... Não achei lá essas coisas. Achei a história que se resolveu de uma maneira muito rápida. Alguns conflitos que eram para ser mais intensos, eu achei muito, muito rapidinhos, assim. Para quem não conhece, tem uma hora que o Coringa pega o... E para quem conhece também, na hora que o Coringa pega o Gordon... É Gordon, né? O inspetor. Enfim. Na hora que ele pega o Gordon... E sequestra ele e tortura o bicho mentalmente. Eu achei que aquilo foi tipo, pegou o cara, ficou 20 minutos com o cara ali, fez uma tortura, botou o cara pelado, sei lá, deu uma humilhada nele e só, assim, não fez uma lavagem cerebral, um negócio que nem o Ramsey fez com a porra. O Ramsey fez com a porra do. Tadinho do. Do Rick. Do Rick, né, cara? Que puto com o Greyjoy, né? Então, assim, ali sim é uma tortura que você quebra o cara. Aí, depois de ver isso, eu vou ver o Killing Joke, esperando que fosse alguma coisa naquela pegada, o que provavelmente, se você tá lendo os quadrinhos, talvez até tenha mais essa sensação, essa, mas vibe, o desenho não conseguiu me mostrar isso. Eu vi legendado, foi muito legal ver a voz do Mark Hamill, que é a voz marcante do Coringa dos anos 90, começo dos anos 2000 ali, da animação americana. Ele voltou para esse filme. E voltou também o Batman que fazia com ele. Então teve isso também de positivo nesse filme. Mas eu achei, sinceramente, o filme... É que eu vi que a ideia é que o filme não fosse sair pro cinema. Ele é um filme de home video total. Mas ele teve uma estreia, acho que ficou um dia em cartaz no mundo inteiro. Justamente porque é um material muito... bem quisto, assim, ele é muito bem, fica num patamar, sim, alto no mundo dos quadrinhos. E pelo que eu vi, assim, de outros comentários de outras pessoas que viram o filme, que eles mudaram, e que leram a história, que eles mudaram alguns pontos da história pro filme e que não foi bem feita essa... Eu não posso falar isso porque eu não li os quadrinhos, mas o que o pessoal falou muito é principalmente sobre a Barbara Gordon. Eu, como não conhecia a personagem, achei muito interessante todo o arco que eles construíram pra ela no primeiro ato do filme. Porque a gente conhece mais, a gente se apega mais àquele personagem pra na hora que tem o grande acontecimento ali com ela, você já tem um apego maior. Mas enfim, isso pode ter sido também uma das maiores frustrações que eu tive com esse filme, porque eu não sabia o que de fato acontecia com ela. Quando eu vi, eu achei, tá de boa, não é tão ruim assim, mas enfim. Ok, já tô vendo ninguém me odiar por causa disso, mas paciência. E pra terminar, eu vi Forrest Gump também, um dos meus filmes favoritos, amo esse filme. A Mari também, que tá aqui com a gente, adora esse filme. E cara... Não tem nem o que falar de Forrest Gump, cara. That's all I have to say about that. Pois é, cara. Esse filme é sensacional, cara. E eu acho que é a primeira vez que eu vi esse filme. Não sei se desde que eu virei pai, mas desde que eu tô, né? Já tenho... Minha filha tá 4 anos, então... eu não sou pai de um bebezinho, sou pai de uma criança já, e quando ele conhece o filho, cara, dele, spoiler, se você não viu, Forrest Gump também vai tomar no cu, foi mal. Mas, porra, na hora que ele conhece o filho dele, cara, eu chorei, cara. Eu puta, nossa senhora, aquilo me tocou de um jeito muito. Esse filme é muito bom, velho. E muito o menininho bom, é o. Você sentido, né? Como é que é o nome dele? Ele, Joe, Osmond, alguma coisa assim. Sei lá. E ele é muito bonitinho. Ele é muito bonitinho, velho. E moleque lindo. E aí. E é muito bem feito esse filme, nossa, cara. Caraca, e o Tom Hanks brilha, né? Brilha. Ele, a Jenny, todo mundo, velho. Esse filme é muito bom. O sargento lá também, o Lieutenant Dan. Nossa senhora, esse filme, velho. E é um filme, assim, que não faz mais, né? Que eles misturam realidade com a fantasia, né? Porque é feito isso de uma maneira muito bem feita nesse muito filme. Delicada muito, e... Muito, é. Tanto que quando eu vi a nada primeira sutil, vez... Nada sutil, mas muito delicado. Isso. Quando eu vi a primeira vez, eu ficava... Nossa, gente, mas não é possível. Claro que não é possível. Mas eu ainda duvidava um pouquinho. Muito legal, assim, cara. Acho que o Quentin Tarantino levou isso para um nível extremo quando ele fez os Bastardos Inglórios ali, né? Mas enfim, onde ele brincou com a história de uma maneira muito sinistra, mas é isso aí. E pra terminar aqui, Chazão. Não, pra terminar não. Vamos falar sobre o canal um pouquinho, cara. Bora. A gente tem feito bastante coisa e às vezes a gente faz uma crítica de um filme e a gente fica querendo falar mais um pouco, enfim, comentar um pouco dos filmes que a gente. Dos vídeos que a gente faz lá no canal, né? Você assistiu essa semana. Viu Jason Bourne. A crítica tá lá. Eu ainda não vi o filme. Até porque ele estreou ontem aqui também, nem como. Mas eu não sou muito fã de Jason Bourne, cara. Pois é, isso é um erro na sua formação. Galera, não esqueçam de comentar isso, mas assim, Arthur, pelo amor de Deus. Jason Bourne, né, a série Bourne é sensacional pra quem gosta de filme de espião, pra quem gosta de filme de ação, pra quem gosta do Matt Damon. Pô, mas assim, eu queria falar sobre esse filme que eu não falei no nosso vídeo, é que... Eu gostei do filme, mas primeiro, é o pior dos filmes do Matt Damon. E segundo, eu acho que eles tiraram uma coisa que eu gostava muito da série, que é assim, é uma série muito crua, né? As cenas de luta são sempre muito reais e as partes de espião, de computador, de câmera, são sempre muito críveis, assim. Parece mesmo que são coisas que... agências de inteligência poderiam fazer, não são coisas James Bond do outro mundo que o cara acessa e tal. Nesse filme tem um pouco mais dessa... Tudo bem? Tô vendo a bateria, vamos lá. Nesse filme tem um pouco mais de, vamos dizer, exageros de tecnologia para fazer o roteiro andar. E eu achei isso ruim, porque tira um pouco da qualidade da série, porque a série... É um dos pilares da série, né? É ser bem crua, bem real. E aí eles trouxeram essa discussão nova das redes sociais e o mundo, né? Como é feito as investigações no passado, como eram feitas as investigações no passado e hoje. E eu acho que eles deram uma exagerada nesse negócio de serem hackers e os celulares. Eu achei que... Ficou demais. Ficou demais. Tanto que o próprio Bourne não tem nem como se proteger, porque ele é um super soldado, um super espião, mas ele nem tem como se proteger, porque o personagem veio sendo construído de um jeito e agora, nesse filme, as pessoas usam armas contra ele que ele não tem o que fazer. Ok. Então, ficam forçados alguns momentos no roteiro e acho que é por isso que ele não é tão bom quanto os outros, porque tem partes que você fala assim, tá bom. Tá, eu não... Realmente não tem comentário, não. Eu assisti o 2, assisti um saco, dormi no cinema e falei, não, falou dessa franquia. Depois, quem sabe, no futuro eu não tento ela de novo. Nossa, é muito massa. Mas enfim, a gente fez também um vídeo, eu quis dizer, no caso, fiz um vídeo sobre Stranger Things. Tu viu essa série, Chazão? Ah, eu comecei a ver e dormi solenemente, fiquei com preguiça. Dá mole. Eu gostei bastante, o vídeo, claro, pra você assistir lá, eu falo... mais sobre ela, mas é muito engraçado porque agora que estão saindo várias opiniões, eu juro que eu não estou entendendo como que as pessoas estão achando isso muito ruim, assim? Tem uma galera que detestou e que achou que o pessoal tá exagerando. Eu achei muito legal, assim, muito legal, de verdade. E muitas vezes quando as pessoas criticam uma coisa, falam, ah, como foi o caso de Batman vs Superman, que teve gente que gostou e defende e tal. Você até entende, sempre tem, quando ninguém defende, a gente fala alguma coisa mais pesada, ninguém defende. Nessa eu não entendo, de verdade, eu não consigo entender. Eu achei muito legal a série e teve gente que não conseguiu ver mesmo, assim, achou horrível. É muito bacana a homenagem que eles fazem aos anos 80, é muito bem feito, cara. É uma coisa que a gente tava precisando ver mesmo, assim, foi quase que você... descobrir um novo clássico dos anos 80 que você nunca tinha visto, assim. O que eu achei problemático dessa série é que é a seguinte: ela é uma série feita para nós, assim, pessoas que vieram, que foram crianças nos anos 90 e 2000, adolescentes, assim, e agora estão mais velhos, né? Mas eu achei muito infantil o teor da história, até onde eu vi. É verdade que eu não vi muito, né? Mas tem, eu entendi. E aí eu fiquei com uma preguiça, porque achei muito infantil. Fiquei pensando, ah, eu acho que não é pra minha faixa etária. Mas é, porque as referências são todas sobre coisas que eu vi. Que você já viu, exatamente. Mas, cara, eu recomendo você a dar mais uma tentada nisso daí. Porque realmente... vale a pena. Vale a pena, velho. Segura aí. Mas é muito que isso mesmo, Chazão. Ele é um filme dos anos 80. Então ele tem aquele negócio de ser pra criança e não ser ao mesmo tempo. Então, assim, eu acho que se você tentar assistir mais um pouco, você vai acabar sendo fisgado e indo até o final. Mas tá bom. A gente vai fazer semana que vem Esquadrão Suicida, né? Foque é. Tem esse vídeo agora aqui no podcast, eu vou até pedir pra vocês comentarem aqui no vídeo, se você assistiu ele todo, o que você achou, pra gente incentivar a gente a fazer mais. Eu confesso que eu tô me divertindo aqui fazendo isso aqui. Pô, foi legal. Então é isso, galera. Eu pedi pra vocês se inscreverem no canal. Antes de encerrar, Chazão, vamos rapidamente falar sobre aproveitar que a gente tá aqui, o mês de julho tá acabando, a gente teve, né, já 7 meses aí do ano, entrando no 8º mês. O que que você viu de mais legal e de pior nesse ano? O que que eu vi de pior? Vamos começar pelo pior, porque eu vi um muito ruim, que esse, gente... Qual que é? Esse... Eu fui assistir Contrato Vitalício do Porta dos Fundos. Gente do céu. Não faz um negócio desse. Eu ainda não assisti filme, mas eu não assisti esse filme justamente pelos comentários negativos. Nossa senhora, é assim, eu sei que é ruim você dizer pra não ir ver um filme, mas não vá ver esse filme. Porque se você gosta do Porto Fundo, não vá, porque eu vi o filme e eu fiquei chateado, assim, com o Porto Fundo, porque eu gosto muito deles na internet. Eu fiquei chateado, falei assim, meu Deus, como é que eles fizeram uma coisa tão ruim dessa? Não é possível que eles não viram depois que editaram. Que tava uma bosta. Que tava uma bosta. É melhor não fazer. Pois é. Pra você ter uma noção, Carrossel já bateu a bilheteria desse filme. Acho que na primeira, se não na segunda semana, já bateu a bilheteria inteira desse filme. Mas, cara. É muito estranho como que o maior canal do YouTube brasileiro tem... O Whindersson Nunes tá chegando lá. Mas eles têm, sei lá, 11, 12 milhões de inscritos. Levaram pouco mais de 100 mil pessoas ao cinema, cara. Pois é. E num filme que... E não conseguiu depois chamar mais. Porque... Era tão ruim que as pessoas que foram não recomendaram, sacou? Não recomendo mesmo. Isso é uma coisa impressionante. Gente, é impressionante o tanto que é ruim. Cara, eu fiquei chocado quando eu ouvi isso, porque eu sou um grande fã do Porto Fundo. Acho que eu acredito que eu já tenha visto todos, se não quase todos os vídeos deles. Não só os vídeos, como as séries também. Aquela Viral, aquela Refém e o Grande Gonzales. E eu gostei muito dessas séries também. O material mais elaborado deles, que ele tinha mais produção, mais roteiro e tal, era muito legal. Eu tava muito pilhado. Porra, eles vão pro cinema. Aí vem esses comentários e falam, porra, não vou nem ver. O próprio filme que o Porchat já escreveu, que não é de comédia, é mais Entre Abelhas. Nossa. É um filmaço, muito legal. Muito interessante. E esse, mas eu fiquei sabendo, que eu vi o do Vivier comentando, que o Porchat escreveu esse, mas parece que foi uma coisa, assim, que rodou em várias mãos. E eu acho que teve em torno de 22... pessoas dando pitaco. Não, 22 formas. O roteiro teve 22 versões. Ah, então... mas se tiver 22 versões e chegar num negócio bom, beleza. Mas aí parar nessa bosta aí também é melhor não fazer, era não. Era melhor. Mas enfim... tomara que eles sigam aí. Eu, de pior, eu vou botar... Até tem um vídeo no canal, Tartarugas Ninja. Que filme horroroso, cara. Puta, que filme ruim, cara. Eu achei muito ruim. É muito triste você ver aquelas tartarugas... Que você gostava na infância. Sendo... Enfim, sendo tratadas desse jeito pelo cinema, cara. De uma maneira muito tosca, muito tosca. E o outro filme ruim que eu vi no cinema também, também tem a mão do Michael Bay, que foi 13 horas, mas esse pelo menos ainda tem uma sequência de ação muito louca, muito doida. Muito doida. Muito bem produzido. É, o segundo ato ali é todo. É muito bem feito, mas o Tartaruga Ninja não tem uma salvação pra esse filme, cara. A porra do carro com os braços com. É, nossa, velho, que filme ruim, cara. E é uma pena mesmo que... O roteiro é uma bagunça. Nossa, nossa senhora, que tragédia. Esse filme é uma tragédia. É filme pra criança. Não, velho. É filme pra ninguém. Coitado, as crianças não merecem um negócio desse. Mas e aí, Chazão, de melhor? O que, que você viu esse ano? Pois é, velho. Eu tô procurando aqui, eu não sei dizer. Bom, eu não sei se eu consigo dizer o melhor, mas eu vou dizer aqui alguns eu bons filmes. Eu não quero dizer Matrix de novo. Não, porra, não. Desse ano, né? É Deadpool, eu gostei bastante de Deadpool. Deadpool é muito fera. Gostei muito de Deadpool. Gostei de... caraca, velho, foda que eu tô vendo aqui nessa hora. Ah, eu gostei muito de X-Men Apocalipse também. Foda-se, né? Teve gente que não gostou, mas eu gostei bastante. E, claro, eu não vou falar os filmes do Oscar, porque não, eu realmente não considero eles como filme desse ano. E sim, não, do ano filme do Oscar, a gente até falou demais passado. Mas acho que o grande destaque desse ano estão nas animações com Zootopia. Pô, eu acho que é Zootopia. Zootopia é muito doido. Zootopia foi uma surpresa, né? Porque não, é isso, a Disney arriscando, eu fiquei até preocupado de ver um negócio desse. Não, a animação da Disney tá mandando muito bem, né, cara? Eles têm Zootopia, que já bateu 1 bilhão, e Frozen, que também bateu 1 bilhão no mundo. Então, assim, não, Frozen é legal sim, cara, você tá viajando. Não, eu já vi 12 mil vezes por causa da minha filha, já. Mas eu gosto do filme, acho o filme legal, acho que é a Disney... Ah, mas é isso, cara, Disney é isso, filme de princesa, filme de coisa. Não, o meu problema não é com essa princesa, é porque é meio chato essa não, porra desse filme. Não, é legal, acho que Frozen é bacana. Mas enfim, acho que é isso também. Foi mal aí frustrar vocês com os melhores filmes. Ah, tiveram alguns bons filmes que eu não sei se foram... lançados esse ano ou no ano passado, mas o Truman, um filme argentino, que é argentino ou espanhol, que é sensacional. Eu acho que ele é do ano passado, mas chegou aqui no Brasil esse ano, né? Nossa, que filmaço, Truman. Cara. É com o Ricardo Darín. Ah, bom, porque é filme argentino, então... Meu Deus do céu, esse filme, velho. É muito bom. É um filme que... É muito sutil também, mas ele é muito real, cara. Ele é muito impressionante. História muito interessante sobre um cara que descobre que tá com câncer e desiste de fazer tratamento pra salvar porque descobre que não tem jeito. Então ele se prepara pra morrer. Então vai ajeitando a vida dele e um amigo dele vai lá, se despedir e tentar convencer ele a voltar de tratamento, mas ele acaba sendo envolvido pela desistência do cara e resolve aproveitar o amigo. E é muito bacana. Esse filme é muito legal, recomendo demais. Foi uma recomendação do Lucas Albuquerque, que escreve pro Cinemação, que também fez a crítica do Truque de Mestre 2 lá no canal. Pode assistir o vídeo com o Lucas lá. E eu recomendo também bastante esse filme, galera. Mas é isso. Eu acho que a gente tá no meio do ano e as grandes lançamentos, assim, ou coisas que eu estou mais interessado ainda não saíram. Ainda estão por vir, com certeza. Porque Deadpool é legal, mas não dizer que é um filme massa, assim. Eu achei muito legal. Pelo dinheiro que eles tinham, pela tragédia que tinha sido a primeira tentativa desse personagem, e pelo filme, cara, eu achei muito louco Deadpool, de verdade. Não, é muito bom, mas eu tô dizendo assim, pô, filme melhor. Ah, eu gostei. Não, eu acho que até agora ele tá lá figurando. Eu não vi Dois Caras Legais, eu não vi. Eu perdi alguns bons filmes também esse ano, confesso. E eu vou chutar um filme aqui, é palho, mas que eu ainda não vi, mas Julieta do Almodóvar. Almodóvar. Eu não vi, mas eu também confesso que não sou um grande entendedor de Almodóvar. Não tem jeito de ser ruim, não é possível. Beleza. Tá, galera, é isso aí. A gente vai ficando por aqui. Se você gostou, se inscreve no canal. Se você tá escutando isso num podcast, vai lá no canal e se inscreve no canal. isso aí, acho que foi legal essa primeira tentativa. Isso. Vamos ver, tô louco pra saber de vocês o que vocês acharam. Pois é, bem-vindos. Bem-vindos, Café com Cinema. É isso aí, Chazão. Tchau.